a saudade faz meu orgulho esquecer. Com a solidão é difícil conviver. Sem o seu calor é tão frio meu viver. Tenha dó de mim, não maltrate tanto assim. Quem só quer seu bem já nem olha pra ninguém. Não faz isso não, pois é meu seu coração. Volte por favor. Pra te provar que eu mudei, além do céu te dou o mar. Quem sabe assim a luz virá pra clarear. Chega de dor, fortalecer. Yes.